Desde o dia em que eu vi seu coração, tudo mudou dentro do meu. O mundo ganhou outra direção e o amor em mim renasceu. Seus olhos brilham como o sol da manhã. Seu sorriso acalma qualquer dor. É você, meu pequeno talismã. Minha vida, meu eterno amor. Felicidade é ter você. Sincero e leal, teu abraço vale mais.